A Sura do Informe. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Amma yatasaalun. Sobre o que eles se interrogam mutuamente. Anin naba'il 'azim. Sobre o formidável informe. Alladhi hum fihi mukhtalifun. De que são discrepantes. Kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamun. Não, eles logo saberão. Mais uma vez, não. Eles logo saberão. Não fizemos da terra leito? E das montanhas estacas? E vos criamos casais? E fizemos de vosso sono descanso? E fizemos da noite vestimenta. E fizemos do dia tempo de vida. E edificamos acima de vós 7 sólidos céus. E fizemos um luzeiro reverberante. E fizemos descer das nuvens carregadas água copiosa. Para com ela fazer sair grãos e plantas. E frondosos jardins. Por certo, o dia da decisão é um tempo marcado. Um dia em que se soprará na trombeta, então chegareis em turbas. E abrir-se-á o céu e tornar-se-á em portas. E mover-se-ão as montanhas, então serão miragem. Por certo, a Jena será lugar de espreita, morada para os transgressores, nela permanecerão por séculos, nela não experimentarão frescor nem bebida, exceto água ebulliente e vazar purulento. Como adequada recompensa. Por certo, eles não esperavam prestar conta. E desmentiram nossos sinais constantemente. Cada coisa enumeramos-la por escrito. Dir-se-lhes-á, então, experimentai a recompensa, pois não vos acrescentaremos senão castigo. Por certo, haverá para os piedosos triunfo. Pomares e videiras. E donzelas de incipientes seios da mesma idade e taça repleta. Neles não ouvirão frivolidade nem mentira. من ربك عطاء حسابا. Como recompensa de teu Senhor, dádiva bastante. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Do Senhor dos céus e da terra e do que há entre ambos, do misericordioso, não terão o poder de falar-lhe. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Um dia, quando o Espírito e os anjos se colocarem em fileiras, não falarão, exceto aquele a quem o misericordioso permitir e que dirá o que é certo. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Esse será o verdadeiro dia. Então, quem quiser, tomará retorno a seu Senhor. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Por certo, nós vos admoestamos de um castigo próximo, um dia em que o homem olhará o que suas mãos anteciparam, e o renegador da fé dirá: quem dera fosse eu pó.